Crianças de 3 creches da região do Porto Meira foram convidadas para uma atividade diferente no 14º Batalhão da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira. Eles foram até a unidade para se divertir em brinquedos infláveis instalados no campo do batalhão e receber os presentes doados através do projeto Papai Noel dos Correios. Lindamir Tavares, gerente da agência que fica próxima à Prefeitura de Foz do Iguaçu, conta que o projeto já existe há 24 anos. Os Correios, com esse projeto Papai Noel, ele disponibiliza cartas escritas pelas crianças e crianças essas das escolas municipais, desde a creche, do berçário até a quarta série, que são consideradas pelo município crianças da área de maior vulnerabilidade da cidade. Então, essas crianças muitas vezes não têm um Natal como a maioria das crianças, e que na verdade desejaríamos que tivesse. Então elas escrevem uma carta para o Papai Noel e os Correios, através deste projeto, procura ser uma ponte entre a escola, a criança carente e a solidariedade das pessoas do município. A gerente explica que a tarde com brincadeiras foi uma parparceria realizada com o batalhão. Outras 5 agências que existem na cidade também farão a distribuição de brinquedos. Essas crianças dessas 3 creches, por serem próximas aqui do quartel da Polícia Militar, é que estão recebendo aqui no quartel da Polícia Militar. As demais crianças estão recebendo nas suas escolas, nos seus locais de ensino. Além das brincadeiras, as crianças aproveitaram de um lanche que foi oferecido pela Polícia Militar. No final da tarde, a atenção dos pequenos foi desviada para a caixa d'água, onde um Papai Noel desceu de rapel para realizar a entrega dos presentes. O aspirante Mendes, da Polícia Militar, acredita que a atividade pode fazer a diferença para o Natal das crianças que participaram. Muitas vezes é o único presente que essas crianças recebem, então é uma satisfação, na verdade, para nós poder ter esse momento com eles também, ver o sorriso de uma dessas crianças, ver a alegria que elas recebem por esses presentes. Este ano, os Correios receberam 4.800 cartas com pedidos de presentes em Foz do Iguaçu. Todas foram adotadas. As entregas começaram no início do mês e devem seguir até a próxima semana. Maurício Freire, para a CBN Foz.